Labaredas avistam fumaça, o predador se prepara pra caça. Na selva forte, a vida, a morte, instinto de toda raça. Leões, gorilas, não vão pagar mico, muito tucano pra ser bom de bico. Atenção, se fecha pavão, cê não passa de um tico-tico. Lobos rezando a missa, abutres na carniça. Ratos, a espreita, bicho preguiça, não faz justiça. Hienas no poder, e a graça pra onde foi? Qualquer animal sabe, quem casa com a vaca vai virar boi. Sabendo agradecer, o elefante que não tá no céu. Ou o gamário, uma cadela e ser genro de uma cascavel. Piranhas e sanguessugas, eu tenho que me esquivar. Muito cordeiro querendo abraçar, igual o tamanduá. Coelho, a tartaruga, não se esqueça. Periquito que segue morcego, acorda de ponta cabeça. Fedido igual gambá, ou porco que come lixo. Eu não sou burro pra querer cochicho com esses bichos. Tacaram fogo na floresta, só pra ver o bicho pegar. Tacaram fogo na floresta, só pra ver o bicho pegar. Tacaram fogo na floresta, só pra ver o bicho pegar. Tacaram fogo na floresta, só pra ver o bicho pegar. Tô com a minha matilha, fiel como um cão. A natureza é bela e tá em extinção. Se a chuva não cair, é só destruição. Bichos viram cinzas, árvore e carvão. Foi só o fogo chegar, pra cobra fumar. Cobra comendo cobra, cadeia alimentar. É um dia da caça, outro do caçador. Como se a fumaça arrancasse a dor. Isso tava escrito, cemitério maldito. A coisa tá feia, uns acham bonito. Corre do mato e atravessa o rio Nilo. Enxugue essas lágrimas de crocodilo. Fiz da arca de Noé minha casa, meu abrigo. Amigo da onça não é mais amigo. Indiana Jones aprendeu comigo. Floresta do Amazonas não me traz perigo. Tacaram fogo na floresta, só pra ver o bicho pegar. Tacaram fogo na floresta, só pra ver o bicho pegar. Tacaram fogo na floresta, só pra ver o bicho pegar. Tacaram fogo na floresta, só pra ver o bicho pegar. Tacaram fogo na floresta, só pra ver o bicho pegar. Tacaram fogo na floresta, só pra ver o bicho pegar. Tacaram fogo na floresta, só pra ver o bicho pegar. Tacaram fogo na floresta, só pra ver.